Ouvinte, é um prazer estar consigo e deixe-me dizer-lhe que, se quiser, pode participar de três maneiras. E-mail carlosbonaparte@antenaweb.info, vai mesmo chegar aqui. Depois também o nosso Skype, caso queiras escrever ou ligar para cá. O nome Skype é este, Rádio Antena Web. Se quiser ligar apenas, tem este número de telefone, 910106983, rede Vodafone, e que lá estamos em Portugal, portanto, se ligar de fora do nosso país, tem que marcar o código de país, que é 00351. E ligar então para cá, para fazer a sua solicitação, pedir a sua música, deixar também a sua dedicatória, e no caso das chamadas, se quiser, pode participar de viva voz, isto é, ficar mesmo assim aqui a sua voz registada, deixar mesmo pelas suas próprias palavras as suas dedicatórias, ou a sua dedicatória. Maria Armanda já nos encantou com estas coisas do nosso amor. Vamos agora seguir com três fadinhos bem dispostos. Marisa com Maria Lisboa, Carlos do Carmo com Amarelo de Carris e Maria Ana Babone com Noite de Santo António. É quarta-feira, dia em que nem a carne nem a peixe. Já lá dizia a nossa colega Joana Santos que enfim, pronto, é parte deste nosso relógio nerfado. E diziam então que temos aqui estes três temas para animar um bocadinho mais, porque é um dia um bocadinho mais difícil, e portanto temos aqui estas três sugestões musicais de fados mais risonhos. Vamos seguindo com a música, agora então, como já disse, com Marisa, e o tema Maria Lisboa. Até já! Na canastra, a caravela, no coração, a fragata, na canastra, a caravela, no coração, a fragata, em vez de corvos no chão, gaivotas vêm poisar. Quando o vento lava o bar, tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira, e nas veias o latido do motor de uma traineira, vende sonhos e marzia, tempestade se apregoa, seu nome próprio Maria, seu apelido ao bairro alto, trepa a graça em sobressalto, sem saber geografia. O